É pra brocar nos paredão. Mas quando chegar aqui, você dá um jeito nesse barco. Não tem jeito não. Se tiver condição de comprar um rolão, passa um limão, meu filho, ajuda. Eu conheci uma menina chamada Marion, mas o problema dela era pássaro rolão. Conheci uma menina chamada Marion, mas o problema dela era pássaro rolão. Era passar o rolão. Era passar o rolão. Mas era passar o rolão. Era passar o rolão. Rostinho bonitinho, corpinho bem sarado, bundinho empinadinho. Seu problema era o surraco. Corpinho bonitinho, rostinho bem sarado, corpinho bonitinho. Seu problema era o surraco. Seu problema é o surraco. Problema na boca. Passar o rolão. Era passar o rolão. Passar rolão. Passar rolão. Passar rolão. Passar rolão. Passar rolão. Passar rolão. Passar rolão. Passar rolão. Roxinho bonitinho. Corpinho bem sarado. Bundinho empinadinho. Seu problema é o churraco. Corpinho bonitinho. Roxinho bem sarado. Olha, eu tenho encontrado aqui, tá vendo? Eu tô todo desorientado com as coisas do churraco, né? Vai. E era passar o rolão. Era passar o rolão. Era passar o rolão. Sua cor! Foi não, foi chamou. Passa rolão. Passa rolão. Passa rolão. Passa rolão. Passa rolão. Passa rolão. Hoje só de belo. Fiz o vaca assim, imagina. É. Esse vaca aí não recebe nunca no mundo selo de médico de qualidade. Carreira com a cebinha, rapaz.